Vem aqui, doce amor, me ajuda a mudar esse destino. Salva-me, por favor, que eu tenho o coração partido em dois. Me dê mais, quero mais desse sabor inédito e perfeito. Só você me fará perder o medo de me entregar. Vem me amar, esquece o mundo e vem me amar. Eu quero me queimar no seu calor. Liberte essa paixão, não tenha medo, não. Vem me amar, agora e sempre vem me amar. Meu mundo obedece o coração. Não queira entender de solidão. Com você, sedução. Entrego pouco a pouco os meus sentidos. Não tem como escapar, porque seremos sempre atraídos. Eu serei sempre assim, exagerado, digam o que digam. Renda-se, meu amor, as lábias do meu canto sedutor. Vem me amar, esquece o mundo e vem me amar. Eu quero me queimar no seu calor. Liberte essa paixão, não tenha medo, não. Vem me amar, agora e sempre vem me amar. Meu mundo obedece o coração. Não queira entender que solidão. Medo não. Vem.